Charlie 13 no 4, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, chega no quartinho. Gol, Romeu 659, chame Recife, frequência 1-2-8-3-5. Foram 2835, voo no 659. Papapá, Lima, Lima Fox, chame Recife, frequência 1260. Papapá, Lima, Lima Fox, deixa o controle, Salvador. Chame Recife, 1260. Papatango, Eco, Delta, Fox, chame Torre, 1186. Guarulhos, 3 horas e 40 minutos. 627, via Índia, Ponte Cara, pelo Zé Torre, 1 no 8, é só 62, quer ligar 1 no 0 no 4. Via Controle, boa tarde, é o 620 da Gol, Salvador, adesa para 5.000, ajuste 1-0-4, ainda na chegada Mali. Ainda na Mali, 5.014, 620. Manter a posição, estou no 13 no 4 agora. Agora 13 no 4, Juliette, portão 03. Está autorizado. Quebequilha para agradecida. Salvador, 2-0, voe para o Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, bom 620. 2-0, 2-0. 3835, controle, ajuste 1094 e desça para 8000. Voe para o Serra Vista 368. Serra Vista 368, descendo, ok? Descendo para 8000 pés, Serra Vista 368 para o SAT 3835. Serra Vista 368 para 2835, para 8000. Azul 2711, desça para 2500 pés. 2500, azul Positivo, livre. Cobre passando 4000, ajuste 104. Mequilha para trás, passando 4000. Serra Golf, Serra Romeu, Serra Golf, Oscar, está autorizado, Brasil. Prata, Serra Golf, Oscar. Volume 620, desça para 4000. 4000 pés, 14, volume 620. Tan 38, 35, desça para 5000. 5.335. Fundo 620, velocidade. Está mantendo 280, 280. Reduza para 230 nós. 230, para o gol 620. São 4000, Camilo. Tiente, frequência livre, um abraço para o Marcos, Camilo. Então 3192, este é o controle, Salvador. Ajuste agora no 014, desça para 8000, voe para o Serra Vitor 368, Camilo. 8000, Serra Vitor 368, controle, Salvador, muito bom. Janeiro 6217, cruza 1100 pés, né? Dael. Oceano 6227, controle, contato radar, após 2000, curva à direita, voa Leda, Leda e Rumi, Camil. Então, após 2000, curva à direita, Leda, Leda e Rumi, 6227. 3227, autorizado, puxa o contato. Contato na tarde, 6237. Jota 3567, puxa o estacionamento no 09. 3567, autorizado, puxa o contato. Vamos para a tarde, 3835, velocidade. Reduzido 250. 3192, velocidade. 300. Usa para 250. Gente, qual o tráfego na 37 a quantas milhas? É, capitão, eu a princípio eu sou o número 4, mas o radar de terminal está fora de serviço e eu tenho que dar 10 milhas de separação. Se o senhor mantiver a velocidade que o senhor está mantendo agora, o senhor vai ter que entrar em espera. E eu posso lhe assegurar que esse não é o desejo do controle, motivo pelo qual eu estou solicitando a redução de velocidade. Venho monitorar para saber de onde está vindo o tráfego que precede. Ah, positivo. Mas não se preocupe não, porque o senhor está numa área de cobertura radar, ok? Eu agradeço penhoradamente. Azul 27, Uno 1, número 1 para pouso, está autorizado a aproximação à RNAVE. Sente, número 1 autorizado, RNAVE Azul 2, sente, Uno 1. O Gol no 620, número 2 para pouso. 20, está com 310. Muito grato. Dan 3835 é o número 3. 335. Gol 620, desça para 2500 metros. 2500 metros, 620. Dan 3835, desça para 4000. 4.300. Controle, Serra Golfe Oscar, na prova da rotatória, visual com campo. Cliente. Azul 271-11, checa 3, torre 11895. Eu corrijo, 11186, 271-11. 18-6, Azul 271-11, obrigado. Gol no 620, curva à direita para Serra Vida 366, está autorizada a aproximação a Renato. Aproximação a Renato, com 620. Papa Romeu, Serra Golf Oscar, chame torre 11186, tempo. O Serra Golf Oscar, 118.6, obrigada mais uma vez. São 392, desça para 5000. 5000, 397. Dan 3235, velocidade 210. Reduzindo 210, 310. Para o tanque, o CNR 6327, tem 121 a bordo, 26 de autonomia, alternando Salvador. CNR 6327, autorizado o táxi End, ponte paradão no 0, torre 1 no 8. Nesse momento, 12, que legal no 0 no 4. Se considera 262, CNR 6327. Táxi 3567, 158 após 3 horas de 20, alterna com 3567. Táxi 567, autorizado táxi via Índia, ponte espera zona 02, 1 no 8, espalha 12, que legal no 04. Táxi 4, Índia, ponte espera 2862, 2014, ajustado, 3567. Opa, novembro Lima Romeu. Boa tarde, confirma o 4-5-1, pista de decola. Para a hora está, possível decola da 5-1-7, novembro Lima Romeu. Lima, Lima, Romeu, Serra Bravo, Serra Papá, autorizado, via Pesolo no zero, Pobab, Pesolo no meia, Posmo, Confim, Chamódio, Pesolo 30, Entite. Nível 400, saída da El, transição módica, da coluna 17, primeira curva à direita, transponder 5507. Transição módica, Mike Oscar, Tango, Vitor Alves. Reporta acionamento, táxi, torre 118, só meia dúzia. Que negar 10 no 4, confirma a PB autonomia. Confirma, confirmando 05 a bola 10. 1 no 5, grato. Confirma, ela está chamando a solicitação? 6387, está no ponto espera, dá 10, vai necessitar retorno. Quer que chame a torre? Afirmo, já tem uma nave na retaguarda, possibilitando o retorno. Pode chamar a torre para taxiar via pista. Né? 131155, autorização para Guarulhos. Sim, 131155, mantém a escuta e aguarda. Quem prepara a saída da EL? Você escuta 315. Sala do 4195, sol? 3 Rádio 27 no 1, quilo, 4, 3, 4, Lima, posição prevista. Rádio 4, no 8, número 2, cópia, guarda, saída da EL, transição módica. Da EL, módica, obrigado. Canal 355, número 3, contra guarda, saída da outra, São Jorge. 8-6, câmbio. 8-6, obrigado, cara. Torquilo Delta, autorizado táxi, a porta na Quebec, solo 219, hoje, gratou em 1 no noite, só meia. Autorizado Guarulhos, via Pesolo 10, Pai, Embade, Pesolo 44, Pacog, nível 320, saída da EL, transição módica, primeira curva direita, transponda 5467. Poderia confirmar para o TAN 3155, não consegui copiar, senhor. Está 3155, Guarulhos, autorizado, via Pesolo 10, Pai, Embade, Pesolo 44, Pacog, nível 320, saída da EL, transição módica, primeira curva direita, transponda 5467. Está autorizado a nível 320 Guarulhos, decola da 10, Dael, Mosla, apresolou 10, depois apresolou 44, Pagode. 5467 no transponder, confirma o controle? 120.8, controle recorda, puxa, está 355. 120.8, 3155. Azul 4118, protocolo? Na sua escuta prossiga. Azul 418, na realidade a saída será Arba 1, após a left. Então, autorizado com fins, via Pesulu 21, nível 340, saída Arba 1, após voo posição eleva, após posição Tozop para interceptar a aerovia. Primeira curva direita, transponda 5521. Primeiro aqui, 340, Pesulu 21, Arba 1, vai voar após eleva e após Tozop. Pela direita, transponda 1208, controle, reporta puxa, azul 4118. 4118, reportará. Puxa, NM355, protocolo. Puxa, NM355, autorizado Guarulhos, via Pesulu no 0, pai, em base, via Pesulu 44, Magog. Nível 360, saída da aero, transição módica, primeira curva direita, transponda é 5504. Seria Pesulu 10, até Piraí, Papa Alfa, Índia. Após direto Umbaje, onde intercepta Pesulu 44, Pagog. E o transponder é 5467. Pagog. Pesulu 0 até Piraí, após Umbaje, Pagog até Pagog. E a... 35, só confirmando transponder 5504, porta puxa. Romeu 20, algum livrão? Romeu 20, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, Romeu 20. 20. Vitor 3192, passa a Serra Vitor 366, aproximação, reduz a chega o trem, chame torre. Frequência 1186, caminho. 186, reduzindo. Obrigado, senhor. Tá, 3192. Salvador, 3835, livrando na frente. 3835, autorizado táxi Alfa, vai reportar antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 3235. Controle Salvador, boa tarde. Papá, papá, Novembro e Lima Romeu. Papá, papá, Novembro e Lima Romeu, controle Salvador, está em contato. Araçuba, sem restrições, cabelo. Subindo sem restrições, nível 400, Novembro e Lima Romeu. Tango Kilo, Romeo Oscar, prossiga. Gente, Boipeba, um no meu país, só um minuto, cópia, apenas confirma, pátio 5, decola da 17. Tá 3235, autorizado ingresso, bate 1, posição 08. Bate 1, posição 8, 3235. Teresina, agora só um minuto, cópia, na piso 120, prepara Momo, transição Nenim. Avatar 1 Romeo Oscar, pronto, cópia, Boipeba. Autorizado Serra Delta, Lima Oscar, conforme rota, plano de voo, 1.000 pés. Decolando 7, primeira curva direita, corredor Axé, transponder, vai acionar 0117, o controle no 208. Correto, cortejamento, confirma a POB autonomia alternativa no pátio 5 para transferência de comunicações. Somente, alternada? Gente, para acionamento IDAX, chama a torre em 1.18.95, bom voo. Salve, boa tarde, tá 3192, tá na sua escuta. Gente, 3192. Vai taxar de Alfa, vai reportar antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, tá 3192. Salvador, 6327, está autorizado, ingresso no pátio 1, vai taxiar até 1-3 remota. Ingresso pátio 1, vai taxiar até 1-3 remota, 6327. Salvador, 3155, autorização pushback na posição 1-1. Gente, vamos até a posição 3155, só um minuto. Temos uma aeronave aí para ingresso no setor, ok? Só um minuto, será autorizado. 3195. Já 3192, vai taxiar retaguarda do Airbus 318, companhia Avianca, para a posição 09. Retaguarda do Avianca para 09, tá 3192. Desça para 5.000 pés, azul 2789. Para 5.000 pés, 2789, azul 2789. 1014.2. 3155, tem condições de selecionar o puxo aí a sua retaguarda da posição 1-9 sem interferir com o 1-10 pra lá? Aguarde. Suba sem restrições, após 2000, voe a Guaralepa. Após 2000, voe a Lepa. Muito obrigado, 3157. Atua 0, puxa, chama táxi na 11. 3155, até 3155. Azul 4118, chama táxi. Fala, Tango Lima e Juliette Lima, escuta, pronto? Autorizado Serra Bravo, Tango Eco, conforme rota, plano de voo, Zulu 20, nível de voo autorizado 340, decola da pista 17, primeira curva à esquerda, Momo, Nenim, é o perfil de saída. O transponder 5511, controle no 208, peça confirmando a Momo, transição Nenim, correção. Na EVTA, confirma autonomia alternativa e PLB, por gentileza. Zero sete, PLB? Fracionamento Itaque, sistema torre, 1895, bom voo. Salvador, boa tarde, voo 9097, posição 612. Informação, fecha no 097 no 612 para Confins, prepara Arbor Elefa e aguarda a cópia. Arbor 1 Elefa, obrigado. Decimal meia dúzia, desculpa, a frequência do voo alterou 1-18 decimal 60. Salvador, tá 3-1-5-5. 3-1-5-5, prossiga. Tem uma consulta com relação ao nosso plano de voo. Foi solicitado no repetitivo, apertulo 10, o base, apertulo 16, Cosmo, via Conto. Depois da Fezulu 21. A nossa autorização saiu via Rio de Janeiro, via Fezulu 44, né? Se o 3155 vai puxar, eu vou coordenar rapidinho com o centro essa rota e possivelmente será essa rota, pus 1-0 para o bairro, pus 1 no meio, ok? Após o puxo, vamos ter a posição, só para essa coordenação breve com o centro. Eu agradeço. Se houver possibilidade de coordenar via Confins, para nós é melhor, a gente ganha bastante tempo, o voo está atrasado, para nós seria melhor, ok? Azul 4118 com 97 a bordo, autonomia 2:52, alterna Galeão. Gente, autorizado o táxi, correção, o azul 4118, a direita Índia, ponto para a pista no 0, chama a torre, em 118 decimal 60, e o controle em 120.8. Afirmativo, direita Índia, ponte espera da 10.18.60 e o controle em 208. 4.4.4.1.8. Solo Salvador, 03.155 para o taxi com 230 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 40 de autonomia. Você confirma o PV 230? 220. Gente, 220. O T3155 vai manter a posição só um minuto, o centro vai retornar aqui a ligação e confirmar sua rota, ok? Só um minuto, manter a posição no pátio 1. T3155 confirmando apenas o PV de 230 mesmo, ok? 230, ok, copiado. Voe para o Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação. R-Nave, aguarde transferência. Guarda na proa do Serra de 366. Autorizado R-Nave da 10, aguarde a transferência, 279. Dan 3567, chame Recife, frequência 1260. Recife, 3155, confirmamos que o funcionamento da sua rota será 210 para a Alfa Índia, DCT1 base, que não for possível a conferir. Então fica a rota autorizada mesmo, é isso? Afirma, 210 para a Alfa Índia, DCT1 base, 344 para a GOG. Pode confirmar o motivo dessa rota, já que não tem anotado nesse horário, está? Essa rota aqui foi autorizada pelo centro, ok? No, a gente não tem o controle no caso da rota, ele simplesmente autoriza e a gente copiou aqui com essa rota e é o que está no sistema. Qualquer coisa poderá ser solicitado ou modificar em rota, ok? Ok, tá ok então. Tá 3155. Tá 3155, autorizado táxi. Via Pátio 1 no Índia, ponto espera piso no 0, torre 1.18.60. E o ajuste altímetro no 0.4, bom voo. Autorizado táxi via parte 1 no Índia, ponto espera da 1.0, chama a torre, da 3155. Autorização do 097. 1097, autorizado, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, conforme rota, plano de voo, pisolo 21, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva direita, Arboruno, Elefa. O transponder 5527, o controle em 120, decimal 8. Confim 360, conforme o plano, nomeia 10, decolar Arboruno, Elefa, 5527, 208, o controle está pronto para o site de acionamento. Gente, gol 1097, correto protegimento, agora só um minuto para puxar na 062, temos aeronaves para passar a cauda, assim que possível será autorizado. Faltando de direção daquilo, controle. Daqui, mas controle. Tipo de equipamento? Já, 1.82. 3567, controle. Então, 3567, controle. Pois chama táxi. Autorizado, chama táxi. Então, 3567. Azul 2789, chama a torre 2895. Agora com a torre 118-62789, boa tarde. Já deleça o azul 4198. Quatro um no noite, copiou? Negativo. Autorizado, voa Elefa. Elefa, 4-1-2. Lamento, Xané, 6-5-5, remota 1-4. Xané, 6-3-5-5, autorizado, chama táxi. Chama táxi, 6-3-5-5. Xané, confirma o Xané, é o 6314 para a Petrolina? Informação em curso ao Juliette, já pronto cópias? Pronto cópias, 3-0 Serra, Bravo, Papa Lima, conforme rota, plano de voo, Zulu 2-0, nível de voo 30340. Decola da piscina 0, primeira curva à esquerda, no perfil de saída Momo, transição Neninho. O transponder 5541 e o controle no 20 decimal 8. Capitão Lima de Leste Lima, contato radar na decolagem, saída Momo. Combate, curva na esquerda, pode autorizaria combate esquerda agora, Lima de Leste Lima? Após 2000, autorizado curva na esquerda, por de Momo. Na proa de Momo, após 2000, então, Lima. 97-W182-2240, alterna montada. Autorizado o TAC via Pátio 1, Índia, ponto de espera pista no 0, chama 2, 1-18-60 e o ajuste de altímetro no 0-14. 18-62-14, de fase, Azul 6918, a senhora da investigação, chegada a Mari, deixa eu manter nível 050. Deixou 050 na Mari, Azul 6918. Dois e meio, decimal zero. 260, 4-1-2. 3-1, Barreiras. Informação em curso, Juliette. Já pronto cópia? Pronto cópia, tem que dar Juliette. Gente, autorizado Serra Novembro, Bravo, Rumil, conforme rota, plano de voo. Nível de voo, 1-60. Decola da pista no zero, primeira curva esquerda. Deixa de saída Momo, transição VATAP. Transponder 5533 do controle 1208. Passarei 2231 correto, chama a produção na 1-2 remota. Chama na pronta, 2231. Santander 6355, 1-68 a bordo, a perna Galeão, 4 horas 30 minutos de autonomia. Confirma somente para o B, né, 355? 1-68. Gente, 1-68, 3 abutaques, dia parte 1, Índia, ponto esperar piscina 0, chama torre 1-18, decimal 612 e o controle em 1-0, decimal 8, ajuste no 0-4. Baixo, Índia, ponto esperar 0, vai chamar torre 1-18, decimal 6, controle no 208, ajustado no 0-1-4, 6-3-5-5, bora lá. 1-8, então, fala, Azul 2789, autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. A posição prevista que temos é 3 ou meu, porém segue o sinalizador, ok? Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. 6998, controle. 6998. Autorizado descida sem restrições para 2500 pés, o ajuste no 0-4. 0-4-2-5-10-2-6-9-9-9-9. Então, Romeu, papá, papá, Golf, a senhora identificação chega da Mari, desse mantém o nível 050. Confirma. A entrada no Pátio 3 aqui é pela Delta? É a sua esquerda, vi aquilo, tá avistando aí a placa da sinalização? Ah, sim. É, aqui na nossa carta de heróis não consta como Delta, mas estamos vivos aqui com a placa. Obrigado. Gente, fica aí, pessoas, mais vezes aquilo aí mesmo. Não teve um probleminha nessa carta da impressão última, e realmente aquilo não consta, ok? Mas fica assim, a gente deve ter aquilo. Obrigado. Oceano 3155. São 3155, contato radar na decolagem, saindo da EL, nível 320. Saindo da EL, teu nível 320, Oceano 3155. Salvador, Oceano 3155, solicita pro Odidael. Autorizado. 3155, Oceano 3155. Alha Fatango, prossiga uma intenção de voo? Ok, estamos aqui no remake. Só um minuto cópia, um no meu pé e um corredor forte, prepara a partir da 1-7, ok? Alha Fatango. Então, meu papá, papá Golf, reduz a velocidade para 230 mais. É, Fatango pronto? Papá Romeu, já é Fatango autorizado, Salvador, com sobrevoo na Praia do Forte. A 1.000 pés, decola da 1-7. Em coordenação com a torre, em 1-9-5, após prossegue corredor forte, o transponder. Lander 0170, controle 1208, Palmeu, Tia da Fatango. Controle Gol 1097, coluna cruzada 2000, boa. 097, contato radar na decolagem, saída Arbor 1, submontanha 360. 360 na saída, Gol 1097. O protegimento confirma somente a autonomia alternativa. Pouso 6918, autorizado a levar na produção Vitor 366. 366, 620 para Recife. Informação de curso é a Juliette, prepara Pucacaju e aguarda cópia. Pucacaju, guardando cópia. 190. É, foi bloqueada do 097? Afirma. Sim, se prepara, surgiu no lugar nenhum, tá? Certo que é. Azul 1998, tráfego 2 horas, 19 milhas, rumo oeste, cruzando 020 em ascensão 360, banco 737. 98. Controle após o TAP, voo Serra Vita 366, o Papa Papagô. Afirma após o TAP 366, descendo sem restrições para 2500 pés, o ajuste no 014. Caso desça 2500, Papa Papagô. Controle Salvador, boa tarde, Xané 6355, decolou. Xané 6355, contato radar na decolagem de saída da EL, nível 360. Da EL, 360, 6355. Bilhete Quebec Kilo, ainda mantém o setor oeste dele em Saparica devido à aeronave em aproximação. O Quebec Kilo é mais 40 segundos, estaria pronto para lançar. Sim, espera no momento, mantém o setor oeste de Saparica, Bilhete Quebec Kilo. Também que vai manter 360 nessa posição, pode ser? Confirme. Também que pode se manter 360 nessa posição? Afirmo. Poderia conferir uma quantidade de espera, Quebec Kilo? Hoje, Quebec Kilo, não será necessário 360, apenas mantém o setor oeste da ilha, para informação, tráfego 1 hora. 12 milhas, rumo nordeste, cruzando uma centena em descida para 2500 pés, Learjet 40. Gente, se possível, o Quebec Kilo gostaria de se manter no 360 para não afastar muito, que está próximo do contágio. Gente, autorizado a executar um 360 com curvas pela esquerda, Learjet Quebec Kilo. Quebec Kilo. Pode mandar EL 6355 ou pode? Autorizado Ledo 6355. Beleza, 6355, obrigado. São 3155, chama Centro Recife, 128, decimal 35. Da 3155. Então, meu passaporte para a Golf, autorizado para o procedimento da Renave da pista no zero, reporta estabilizado. Passaporte estabilizado a Renave no zero, papapapa Golf. 1097, Centro Recife, 1260. 60, boa. É 918, torre 1895. Eu azul 6918, passou 366. Autorizado o lançamento de Letiba Kilo. Papa Romeu, Papa Papa Golf, reduza para 170 nós. O SAMU da 70, reduzindo, Papa Golf. Escolta, só um minuto, confirma a hora da notificação. Gol no 620, pronto. 620. Autorizado, Serra Bravo, Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, Zulu 17, nível de voo autorizado 370, decola da 10, primeira curva à esquerda, Pulca, transição, Caju, transpondo 5563 e o controle no 208. 370, Zulu 17, decola da 10, curva esquerda, Pulca, Caju, 5563 e o controle 128. Correto, chama a transição na 04. Chama lá, decolacionamento.